pega a visão do podcast e fagulha o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planeta e manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do fronte, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast e fagulha. No dia 23 de dezembro de 1888, em artigo intitulado Visite de Bruges, um jornal protestava contra o fato de que as pessoas dispostas a tal visita encontraram, num desses locais chamados cortiços, uma mulher sozinha, em pé num tipo de tribuna, exclamando que a anarquia é a ordem pela harmonia. A verdade deve surgir dos cortiços, pois, desde o alto, não temos senão mentiras. A busca pela justiça deve vir dos desertados e dos foras da lei. Os males intoleráveis que se sofrem desde o começo das sociedades humanas atingiram uma acuidade tão grande que escolheram se livrar deles como se arrancassem vestes em fogo, deixando pelo caminho pedaços queimados de sua própria carne. Não é que os miseráveis não tenham tentado já se libertar. O problema é que há uma noite infinita de ignorância em que são metidos, cuja saída lhes é impossível. O pássaro dificilmente constrói seu ninho novamente nas mesmas condições. O animal caçado, caso escape das armadilhas ou dos cães de caça, não se deixa enganar uma segunda vez. Quando não querem mudar as condições que as produzem, homens solitários suportam eternamente as mesmas dores. Seria bom que, enfim, o ninho da humanidade fosse construído sobre um galho sólido. Seria bom que mudássemos a base, ao invés de perder tempo rearranjando fios de palha. A base será a justiça igualitária, que tomará o lugar da força. Louis Michel, tomada de posse. Bom, galera, antes da gente começar, esse episódio ele foi feito em colaboração com o pessoal da Sob Influência, e aí para comemorar essa relação, essa entrevista, a gente vai sortear aí um volume do livro Tomada de Posse, da Louis Michel, na edição da Sob Influência. Então, o sorteio vai acontecer assim. Você compartilha a postagem desse episódio no Twitter ou no Mastodon com a hashtag Tomada de Posse. A gente vai pegar as 10 primeiras pessoas que compartilharem essa postagem e vamos sortear esse livro entre essas 10 primeiras pessoas. Então, fica atento aí, galera. Beleza? Falou, vamos pro episódio. Saudações anarquistas, galera. Eu sou Monte Kensin. Eu sou a Dance. E hoje a gente tá com a Fabiana e com a Gabriela para discutir o lançamento da Sua Influência, que é o livro Tomada de Posse, escrito pela Louis Michel. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a Louis Michel, a Comuna, os ecos que isso tem no anarcofeminismo contemporâneo e algumas das questões sobre escritas e chamadas. A gente queria agradecer a editora Sob Influência, e a Fabiana está aqui pela editora para conversar com a gente, e a Gabriela por terem topado a Sob Influência, essa parceria. A Gabriela tem topado conversar. A Gabriela fez a abertura, não sei, né, do livro. Então a gente tá muito contente de poder fazer essa parceria e de poder falar sobre Louis Michel. Obrigada. É, então, em nome da Sob Influência, queria agradecer vocês, né, por terem aceitado essa empreitada de falar sobre a Louise Michel, o livro, a tomada de posse, enfim, todos os temas que a tangenciam, que são muitos, né? E muito obrigada por nos receberem aqui. Eu tô muito feliz de participar do Fagulha, porque é um podcast que eu sempre alimentei muito afeto. Assim como sempre alimentei muito afeto de conversar com a Gabi. E muito obrigada, Gabi, por ter aceitado meu convite de participar aqui conosco no podcast. E é sempre maravilhoso te ouvir falar. Olá. Bom, eu também agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Sobre a Louise Michel, que, enfim, sobre mais um desdobramento desse convite que me encheu de alegria da Sob Influência para fazer a apresentação de tomada de posse. Bom, então a gente gostaria que vocês se apresentassem, né? A Fabiana também se apresentar, a editora também, Sob Influência, e para a Gabriela se apresentar para a gente, por favor. Oi, pessoal, eu sou a Fabiana, editora da Sob Influência. E a Sob Influência é uma editora independente que nasceu em 2020, em pleno ano pandêmico, e que é formada por mim, pelo Gustavo, Rodrigo e o Alex. E nós temos interesse por esses textos que nascem no umbral do mundo, no umbral da história, entre as brechas. E não só a editora, mas também temos a Rádio Aurora, que é o nosso podcast, que... Enfim, também já recebemos a Gabi para falar sobre a tomada de posse no mês em que lançamos. E é isso. Eu me chamo Gabriela de Laurentes, eu sou formada em Ciências Sociais, fiz o mestrado em História Cultural e o doutorado faço na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na USP. E eu investigo, pesquiso poéticas políticas e poéticas visuais, ou das visualidades, também das espacialidades, a partir de uma perspectiva feminista e libertária. Então, esse convite, quando a Sob Influência me convidou para escrever sobre o Tomada de Posse, sobre a Louise Michel, fiquei muito feliz, assim, pela leitura do texto e também por essa oportunidade, assim, de escrever sobre uma revolucionária como a Louise Michel, né, que torna-se uma revolucionária anarquista pós-comuna, mas que tinha já uma atuação militante republicana como professora, enfim, tem uma atuação política bastante relevante, e compreender assim, essa forma como ela escreve, que pelo menos o que eu sinto é uma expansão. Eu chamei o texto de Louise Michel, Uma Vida Oceânica, e exatamente porque me vinha essa imagem assim, dessas possibilidades abertas assim, diante do oceano. E também porque Prise de Possession, tomada de posse, é uma referência ao processo de tomada, de apropriação das terras, daquilo que foi determinado como Nova Caledônia, um arquipélago, pela França, pelo Estado francês. Então também essa ideia de que a Louise Michel transforma essa concepção jurídica de tomar posse ligada à violência colonial a algo como uma possibilidade de apropriar-se, né, e não expropriar, que ela diz, né, que ela prefere o termo apropriação ou tomada de posse, como algo que deve fazer parte da nossa vida comunitária. Então, todos devem ter a posse de si e daquilo que necessitam para se constituir materialmente e subjetivamente. Tem uma passagem bonita do texto que ela fala: o mundo inteiro é para todos, e cada um deve ter o que lhe cabe. A terra ao semeador, o mármore ao escultor, o oceano aos navios. Então, eu me sinto muito feliz assim, de poder conversar com esse texto. Já começou a entrar em algumas das questões que a gente queria, né? Mas antes da gente mergulhar de vez nas discussões do episódio, a gente tem uma pergunta que ela pode parecer meio óbvia, mas que não necessariamente... é de conhecimento de todo mundo, né? Mas quem foi, então, a Louise Michel? Qual que é a importância da Louise Michel, dos escritos dela, das discussões dela, para o pensamento e para a prática anarquistas de hoje? Fabi, você não quer começar? Posso. A Louise Michel é um marco, né? Acho que todos os que a conhecem e que têm alguma certa intimidade com o pensamento que foi construído através da comuna, têm esse mesmo afeto pela Louise Michel, que a Gabi nomeou muito bem o prefácio que ela escreveu para o Tomado de Posse como Uma Vida Oceânica, que a Louise Michel, ela é exatamente essa figura oceânica, uma torrente que carrega sem medo das margens que a comprimem. Eu acho que ela, os ecos dela são sentidos até hoje, serão sentidos ao infinito, porque ela não é só uma, né? A Louise é muitas. E acho que a gente tem carinho, inclusive, de chamar a Louise por Louise, porque existem várias Louises na história que ecoam esse mesmo ser que foi Louise Michel e a mesma paixão revolucionária que ela carregou, né, ao longo da vida. E, bom, a Louise Michel é conhecida pela sua prática na Comuna de Paris, né, e todas as suas frentes que foram diversas dentro da Comuna. Mas também há uma coisa que é muito importante ressaltar, é que ela, a ação política, a ação revolucionária dela é anterior à Comuna e se estendeu após Comuna também, né? E a Comuna para Louise Michel foi um momento de extrema experiência, um experimento de liberdade e autonomia, lógico, na vida dela, mas que também ela criou esse espaço de revolução e paixão através de toda a sua vida e em todas as formas, né? Eu gosto de sempre mencionar a Louise Michel como essa, a minha amiga e pesquisadora da Louise Michel também, Samantha Lodge, menciona, como a Louise Michel como uma mulher de letras. Ela entregava a filosofia da escrita, a arte da poesia e em todos os seus movimentos, em todas as suas manifestações, essa paixão revolucionária, né? Mas, do ponto de vista Comuna de Paris, a Louise Michel entregou todas essas experiências de si, de construção de si, de uma forma categoricamente combativa, e foi uma das mulheres referências, assim, né, na Comuna, ao longo de muitas outras que, infelizmente, através da história, foram deixadas, enterradas ali no sótão da história, infelizmente. Também porque a Comuna de Paris, por muito tempo e até hoje, carrega esse caráter bastante masculino. E a Louise Michel foi uma dessas mulheres que resgatou, e essa a imagem dela resgatou todo esse caráter que foi absolutamente feminino da presença das mulheres na Comuna. Acho que, inclusive, a Gabi, no nosso podcast anterior da Rádio Aurora, comenta, né, que sobre esse fato de que todos os que conhecem a Comuna sempre nomeiam a Louise Michel como essa mulher, a inventora da bandeira negra, a primeira pessoa que empunhou a bandeira negra. E que isso foi muito usado, né, para construir essa imagem da Louise Michel, essa imagem anarquista, como, olha, temos uma mulher que foi importante porque levantou esse nosso maior símbolo. Mas não era essa história da trajetória ali da Louise no período que antecedeu a Comuna, porque nesse próprio período de construção da Comuna, muitas formas de misoginia e de machismo eram recorrentes ali naquele momento, e nos quais a Louise Michel se impunha fortemente, sempre com toda essa potência que ela teve em todas as suas frentes, né? Mas, dando uma trajetória mais geral, assim, da Louise, ela foi essa mulher que foi criada pelos avós, que eram, inclusive, uma grande referência para ela no momento de criação, ou principalmente seu avô, que era um grande leitor de Voltaire, era um ser que flertava bastante com essas ideias republicanas, e, enfim, tinha bastante experiência e influência iluminista. Isso fez com que essa paixão na Louise Michel despontasse desde criança, né? Desde os primeiros momentos ali da educação dela. E ela foi, né, ela mesma afirmava que essas crenças eram influenciadas por essas convivências, né, no seu avô. Ela, na época, no interior da França, ainda não em Paris, né, enfim, na sua idade mais jovem. E era justamente por acreditar, né, que o Império era um retrocesso e se relacionar com essas ideias de 1789, que ela participou de vários levantes em Paris, né? Enquanto professora primária no bairro de Montmartre, que foi esse espaço muito importante para a Comuna e que foi uma das principais ebulições, né, de todos os movimentos que antecederam e precederam a Comuna. Mas, assim, dentro da história da Louise Michel, de uma forma geral, a gente pode dizer que ela não só era uma essa grande revolucionária, uma grande comunarde, uma educadora da liberdade, e que, inclusive, teve um período de mudança muito grande, politicamente falando, através da Comuna de Paris, e acho que a presença dela na Comuna é uma grande marca dessa Comuna como um experimento, né, de liberdade e autonomia, como eu disse antes, por ser esse espaço onde vários sujeitos históricos de tendências ideológicas libertárias completamente diferentes comungaram num momento que foi talvez uma das mais intensas e mais imensas experiências libertárias que o mundo já viu. Aproveitando o que a Fabi falou sobre a Comuna, acho interessante pensar em autoras como a Kathleen Jones e a Françoise Vergès, que apontam esse momento da Comuna de Paris como, para além, né, do que foi nomeado pela Fabiana, as mulheres não tinham direito a voto, enfim, a participação delas na Comuna era uma participação que ficava restringida em relação à participação masculina, mas as mulheres atuaram muito fortemente e formam, naquele momento, as primeiras escolas laicas da França. E, então, esse momento também, é como apontam a Kathleen Jones e a Françoise Vergès, é o momento em que as mulheres nascem enquanto cidadãs na França, né, naquele território ali francês. E, então, me parece que esse é um ponto importante de ser frisado, porque, como a Fabiana também mencionou, a Louise Michel se muda a perspectiva política dela de acordo com a experiência, não só da Comuna, como toda a experiência de exílio e prisão que ela passa, porque é pelos supostamente crimes que ela comete na Comuna, que ela é deportada para Nova Caledônia e vive prisioneira ali. Então, me parece importante essa perspectiva de que havia uma atuação feminina muito forte na Comuna, que muitas vezes a gente coloca como uma lateralidade a participação das mulheres na Comuna, mas a participação das mulheres não era algo pontual e sim constitutivo daquela experiência. E a importância que é se pensar um ensino laico, se ainda hoje isso se coloca como uma questão, imagine naquele momento, que isso é uma importância, assim. E da Louise Michel como essa artista, poeta, escritora, revolucionária, romântica, que é um traço também do texto dela, enfim, que era muito, trocou cartas com Vitor Hugo, enfim, escrevia poesia, então tinha todo esse, fazia desenhos, tinha interesse em biologia, então uma mulher com grande interesse pela ciência e pela educação, e, enfim, e por outras formas de educação, de se pensar uma educação de fato libertária, que isso é um traço importante da Louise Michel. Perfeito, eu queria só comentar uma coisa que a Gabi disse agora, se eu puder. Claro. Obrigada, Gabi, por você ter mencionado a questão da Nova Caledônia agora. Também porque, lembrando que quando a Louise Michel foi deportada e foi presa nesse navio, na Nova Caledônia, é uma coisa que a gente poderia, na verdade, explicar agora, que depois da Comuna de Paris, a Louise Michel foi julgada, e ao contrário do que ela imaginava, porque ela pensava que ela ia ser morta, né? Ela foi deportada, foi presa nesse navio, que ficou ancorado junto com várias outras mulheres, inclusive, na Nova Caledônia, que é um conglomerado de ilhas perto da Austrália. E nesse mesmo navio, várias crianças de 8 a 15 anos, se eu não me engano, foram presas junto com essas mulheres que eram filhos dos revolucionários da guarda, filhos de pessoas ali que estavam envolvidas na Comuna, em que nesse espaço diminuto de uma prisão, a Louise Michel conseguiu transcriar formas de continuar a sua atividade de educação revolucionária que começou em Paris. E isso é uma coisa fantástica, porque através dessa experiência revolucionária que ela tinha, que inclusive no começo ali, já da sua experiência como educadora, já consistia em uma educação livre, consistia numa educação de caminhar pela rua, uma educação fora das prisões e escolas, fora desse espaço de encarceramento, de imagem, de aprendizado, de espacialidade mesmo, né? Então, ela já decretou ali naquele momento essa experiência livre de educação. E ainda assim, num espaço de reclusão, de cárcere, ela foi capaz de constituir essa mesma educação revolucionária, educação livre, educação crítica, mesmo num espaço de cárcere. E eu acho isso um momento muito, muito caro, né, da gente mencionar sobre a Louise Michel. E tanto as mulheres eram grandes participantes da Comuna, como inclusive nas primeiras atas do Comitê Central, ali que foi criado depois da queda ali da República, e começo efetivo da Comuna, no conhecido, esse comitê foi famoso, conhecido como Comitê do 18º Arrondissement, eu não sei falar francês, me perdoe. Mas ele foi consta nessa ata, né, em dezembro de 1870, logo ali na umbral da Comuna, não consta o nome da Louise Michel nas primeiras atas do Comitê Central, mas já é sabido, né, através das memórias dela, através das cartas, enfim, trocadas, que ela era organizadora desse Comitê Central, não só dele, mas também como diversos outros comitês e comitês de vigilância, clubes revolucionários, inclusive um deles que ela presidia chamava Clube de Revolução. E de alguma forma, em nenhum momento essas atas dos primeiros comitês mencionavam Louise Michel, inclusive nenhuma outra mulher. Isso fica a se pensar, né, pra gente, porque será que em nenhum momento essa participação feminina, não só da Louise Michel, como em outras mulheres que participavam e construíram constitutivamente esses comitês, porque elas não apareciam nas atas deles mesmos, né? Então, acho que já que a gente tá falando um pouco da participação, né, falando das mulheres na Comuna, né, até a Gabriela traz, né, na apresentação dela, uma citação do Jornal Oficial da Comuna, né, que fala sobre da manifestação feminina, né, que é um trecho, que elas falam, né, é dever e direito de todos lutar pela causa do povo, pela revolução. A Comuna representa o grande princípio, proclamando a eliminação de todos os privilégios, de todas as desigualdades. Por isso mesmo, ela se engaja a levar em consideração as justas reclamações, sem distinção de sexo, distinção criada e mantida pela necessidade de antagonismo sobre a qual repousam os privilégios das classes governantes, né? E um pouco dessa ideia de nascimento também, enquanto cidadãs, né, das mulheres, que através dessa luta também abrem possibilidade para outras reivindicações, né, feministas, no caso, né, o que a gente pode pensar um pouco de como esse pensamento da vida da Louise Michel dialoga com o pensamento de outras mulheres libertárias, né? A Gabriela cita também na introdução Maria Lacerda de Moura, né? Assim, de outras libertárias e também para a construção e para o pensamento feminista, assim, né? É interessante até também na própria transcrição do julgamento, né, que a gente tem essas acusações da Louise Michel, muito dessa misoginia, né, também de louca, né, de maníaca, demoníaca, fanática, né, até um dos crimes também é o uso de roupas masculinas, assim, né? Então, essa ideia também da posse dos corpos, né? E de como tomar posse dos seus próprios corpos, né? E o que que isso também ajuda o pensamento feminista hoje, assim? Eu fico pensando sobre essas reverberações. Me parece importante fazer algumas matizações, assim. Quando a gente pensa numa perspectiva feminista, há desde lutas que ditamente se diziam feministas e que se nomeavam feministas, e há mulheres cujas lutas foram retomadas por uma perspectiva histórica, teórica, feminista. E assim a gente pode pensar a atitude dessas mulheres, enfim, artistas, revolucionárias, cientistas, a partir de certos modos de ver que são construídos considerando uma perspectiva feminista. Dito isso, pensei aqui que você disse na Maria Lacerda de Moura, e o pensamento dela e da Louise Michel me parece se aproximam muito, em especial sobre essa questão da apropriação de si, a apropriação dos corpos. Quando a Maria Lacerda de Moura escreve A Mulher é uma Degenerada, que foi recentemente lançada numa versão facsímile organizada pela Fernanda Gregolin, ela diz ali em algum momento que sobre a educação, então para unir um pouco também essa importância do que era essa participação das mulheres na educação, a gente insiste nisso porque, enfim, realmente as mulheres eram entendidas como seres da natureza pelo pensamento burguês moderno, seres que não precisavam ser educados, ou se fossem educados, era aquela educação bem disciplinar para se tornar mãe, esposa, dona de casa, fazer pintura do marido, dos filhos, mas nunca para expor isso publicamente. Conhecimento em corpos feminizados era algo visto, como nas acusações da Louise Michel, como algo demoníaco, algo, enfim, que deveria ser combatido. Apesar que a profissão professora, em especial para crianças, era em certa medida valorizada, porque em certo grau ela corrobora uma ideia de que as mulheres teriam uma aptidão natural para cuidar de crianças, e também vista como uma educação menor, né, de uma perspectiva dominante. Então, considerada essa educação infantil, é uma educação considerada menor. Mas pensando, por exemplo, a Maria Lacerda de Moura, quando ela diz sobre as mulheres se educarem, ela fala sobre uma educação revolucionária, né? E ela diz que isso seria um movimento para se tomar posse de si. E eu acho muito interessante essa expressão que ela usa, a posse de si, e pensar essa relação que a própria Louise Michel faz com o título Tomada de Posse, que se tem esse caráter jurídico do processo colonial violento de roubar as terras, né, que vivem outros povos, a Louise Michel tensiona esse termo e abre possibilidades para ele. E parece que quando a Maria Lacerda de Moura fala sobre apossar-se de si por meio da educação, ela aproxima e atualiza, em certa medida, esse pensamento que estava ali germinando na Louise Michel. Uma ideia de que, considerando que a questão da posse é muito importante nos debates socialistas, que tem exatamente a ver com o princípio da propriedade e da propriedade privada, que muito tem a ver com o que a Louise Michel discute naquele momento. Quando a Maria Lacerda de Moura discute, isso também tem essa dimensão e adensa mais essa questão de uma perspectiva psíquica, subjetiva, de possibilidade de ação na criação de si, em relação, enfim, às normas estabelecidas, e as normas, nesse caso, burguesas, misóginas. Fábio, quer comentar sobre essa questão? Sim, na verdade, eu queria comentar só sobre um momento ali do texto dela, do Tomada de Posse, em que isso fica muito claro. Eu acho que a Gabi falou perfeitamente com relação a Maria Lacerda de Moura, porque ambas, Louise Michel e Maria Lacerda, elas têm uma chamada à ação muito intensa, né? Muito forte, e uma chamada à ação de ingovernabilidade, né? Quando a gente fala de educação em Louise Michel, creio que a gente fala desse movimento de autonomia acima de tudo, né? Essa questão de educar, a educação libertária por ela mesma, assim, creio que ela fale sobre essa autogovernabilidade e ingovernabilidade perante, enfim, a instituição, e é um ato de resistência, e é um ato de antirregular, né? E eu acho que no Tomada de Posse tem um momento em que a Louise Michel diz assim, eu queria, se eu pudesse citar, ela diz assim: queres, camponês, cessar sua resignação eterna e idiota? Deixe seu arado de lado até que a terra pertença à humanidade, e não aos abutres. Porque morres de fome se há grãos amontoados para séculos. Como o trigo de sua semeadura, fique tranquilo. Isso não destruirá as colheitas futuras. Como o pão aquele que semeia o grão. E assim ela vai, consequentemente, chamando à ação todos esses trabalhadores, os camponeses, as mulheres, para a tomada perfeitamente colocado, para a tomada da posse de sua vida. É uma educação para a vida, né? A educação, nesse sentido, não tem só a ver com uma educação formal, né? Que a gente entende hoje no ideário burguês como uma educação formal. Mas é uma educação de vida. E não só uma educação de vida, como uma educação coletiva, né? Porque, enfim, entende-se aqui que o indivíduo desenvolvendo, né, a sua personalidade e a sua felicidade, a sua possibilidade de libertação através da sua comunidade de indivíduos, né, verdadeiramente livres e, enfim, tomados da sua própria vida. E eu acho que essa é a coisa mais triunfante, assim, da Louise Michel, que é uma educação de vida. Eu, aproveitando também, acho interessante lembrar da Ircília Nogueira Cobra, que também é uma militante, que, escritora, enfim, que escreve em 1927 Virgindade Inútil, novela de uma revoltada. E esse texto é uma ficção. Ela era uma escritora que escrevia para jornais anarquistas, operários, enfim, que teve uma atuação. E ninguém sabe muito como ela acabou desaparecendo. Foi muitas vezes torturada, presa, enfim. E ninguém sabe muito bem como ela morre, mas ela escreve alguns livros, um recentemente publicado agora com alguns textos desse ano, pela editora Luas, e ela fala nesse livro, Virgindade Inútil, sobre a Cláudia, que é uma personagem que foge de um colégio de freiras, que é onde ela estava sendo precisamente educada pelas freiras, foge, ou vai, enfim, ela está saindo desse colégio e ela entra num trem. E ela decide, ela vê um rapaz e decide que então ela vai transar com esse cara. E isso ela decide por quê? Porque ela compreendia que a virgindade, que é muito ligada nesse momento, 1900, recentemente, né, 1950, à posse material do ímen. Era uma associação que se fazia entre uma suposta virgindade, uma suposta como um valor, né, para as mulheres, um valor que deveria ser preservado e um lugar que se diferenciaria, né, das degeneradas, para mencionar a Maria Lacerda de Moura. Mas então ela vê esse menino e ela decide então perder, né, a virgindade, perder entre aspas. Mas por que a justificativa da personagem Cláudia? Ela não queria que nenhum homem possuísse a sua virgindade, ou seja, ela não queria que nenhum homem possuísse isso que se constitui enquanto uma virtude. Ela nega, nesse momento, essa virtude, ela nega essa identidade feminina que esse ideário burguês configura como o que deve ser a norma. Então, essa mulher pura, angelical, virgem, cujo sexo acontece dentro do casamento. Então, é muito interessante pensar que essa apropriação de si tem a ver com uma educação, quando aparece no pensamento das mulheres socialistas, anarquistas, feministas, como uma, muitas vezes, né, a questão da educação é algo muito importante, e a questão do apossar-se da sua própria sexualidade também é algo que é de extrema importância. E então, nesse sentido, eu acho interessante pensar, porque a própria Louise Michel, chamada de louca, a loucura, a histeria, são categorias que fazem parte desse universo das mulheres desviantes, as prostitutas, as loucas, enfim. Então, considerar como essas mulheres tensionam, né, nas suas práticas de vida e também naquilo que elas escrevem, essa identidade mulher, com M maiúsculo. Eu só queria comentar que a Gabi está comentando sobre essa questão da virgindade, né? E lembrando que a Louise Michel, um dos grandes vulgos dela, é a Virgem Vermelha, né? E existe essa obsessão por essa ideia messiânica, né? De uma figura feminina, virginal, cândida, que em todos os momentos, libertários ou não, apareça de uma forma a salvar tudo e todos. E eu acho engraçado também esse icônico, na verdade, não engraçado, esse fato de que as mulheres, no momento da comuna, inclusive, ou eram soldados dos primeiros batalhões, ou eram colocadas como auxiliares nas ambulâncias e ambulatórios, né? Então, eu fico pensando nessa proeminência da mulher, ou cura ou morre, o quão de virginal tem nisso, né? O quão messiânico, o quão cristão é isso, né? Essa obsessão por essa virgem cândida que cura e morre. essa própria virgindade como um instrumento de regulação, né? Como a Gabi falou, dessa personagem que não quer que alguém tome a posse de algo que é dito como valor, que é a virgindade. E a Luiz Michel sempre sendo nomeada como a virgem vermelha, virgenzinha, muitas vezes, professorinha, como na própria biografia do Vitor Hugo. E, enfim, o quanto isso não alça ela a outra imagem da figura da Luiz Michel na história, né? Então, eu ia perguntar, depois que a Gabriela falou do livro Virgindade Inútil, eu ia perguntar justamente sobre essa, sobre ela ser chamada, né, de virgem vermelha, assim, se vocês tinham alguma outra, enfim, informação, algum outro conhecimento sobre isso, assim, de por que que ela era chamada, enfim, se era alguma, não sei, sabem alguma coisa mais sobre isso. Ela é chamada de Virgem Vermelha como a referência à Joana d'Arc, né? Ela é referenciada como a Joana d'Arc laica, Virgem Vermelha, como essa mulher que lidera algo dessa forma messiânica mesmo que eu disse, é uma legião dos ventos que vem, nesse novo mundo que vem, enfim. Tem todo esse caráter messiânico, né? Acho que as mesmas tomadas virgem e essa figura feminina messiânica estão no mesmo balaio, né? Muito grande nesse balaio. É importante, nesse sentido, lembrar que a gente está falando da França, que é um país extremamente católico, e cuja imagem da República também é essa imagem feminina, enfim. Então, tem essas é recorrente isso naquele pensamento daquele momento, de criar essas figuras, né? Um pouco a Fabiana começou falando sobre isso, a questão de que a Luiz Michel ser reconhecida como a primeira pessoa a usar a bandeira negra, como a bandeira anarquista, essas histórias anedóticas que servem para dizer, não, o anarquismo não é misógino, tá vendo? Tem até uma figura que inventou nosso símbolo maior, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto para suportar uma mulher revolucionária é necessário com que essa figura se transforme numa figura virginal? Como se a sexualidade perigosa não é uma fantasia apenas da burguesia. A sexualidade perigosa feminina é uma fantasia que permeia todos os meios, inclusive o meio revolucionário. Então, tornar virginal essa figura é um modo de aceitar uma mulher forte ou que, por exemplo, usava calças, que era uma questão, as mulheres eram proibidas de usar calças, era proibido, né? Era acusado de... era nomeado como travestimento e criminalizado, assim, muito, muito moralizante relacionado às roupas, do que era definido como sexo feminino e masculino, enfim. Então tem toda essa moralização e essa divisão dos papéis entre homem e mulher que começam a se fomentar como a gente constrói e desconstrói hoje, critica hoje, né? O que a gente foi entendendo como foi dividido esse... que era feminino e o que era masculino. Então, tornar a Luiz Michel uma figura virginal é um modo dela se tornar uma figura palatável mesmo entre os revolucionários. E o quanto isso choca todo o júri da Luiz Michel quando ela vai ser julgada ali. A Gabi comentou sobre a questão da criminalização das roupas, né, da Luiz Michel, que se vestia, né, de soldado, pois era uma soldada, e ela é criminalizada por isso, e isso é um dos tópicos do próprio tribunal dela, e o quão assustado o júri fica ao vê-la entrar com essa postura no tribunal, com essa... é descrito nas atas do tribunal, né, que ela é... conduzida, né, para a posição dela diante do conselho, encarando fixamente seus juízes, assim, tem todo um caráter predatório, um caráter, enfim, firme para esses homens que decidiriam ali naquele momento o que aconteceria com a vida dela, né? E nessa tomada, inclusive, o quão virgenzinha, o virgem vermelha não destoa essa imagem da Louise Michel de uma mulher potente o suficiente para entrar num júri com esse olhar fixo aos olhos daquele que seria o seu carcereiro, né? Daqueles que decidiriam ali o futuro. E não só isso, mas também de se auto-defender e não para não se defender, né? Porque uma das características mais circunstanciais e mais proeminentes do julgamento dela é que ela não quis que ninguém a defendesse, porque ela aceitava o destino dela pelos atos que ela fez e que ela tem, enfim, propriedade e orgulho de ter participado de todos os atos, enfim, da comuna. E eles não nos dão outras opções, fora o ocasional puramente simbólico. O ato de participação de votar. Quer o boneco à direita ou o boneco à esquerda? Muitos momentos e discussões sobre essa figura da Louise Michel, né? Eu lembro que uma vez eu vi não lembro se era um post, não lembro o que, que era, sobre a representação que o Cesare Lombroso dava por uma figura psicopatológica dos comunards, em que aparece lá nos desenhinhos para ele mostrar o que era a fisionomia típica dessa doença dos comunards, era exatamente a figura da Louise Michel, né? Então, tem todo um processo. É impressionante como todas as ferramentas disciplinares vão sendo lançadas contra essa figura da Louise Michel de uma maneira de neutralizar, né? Desde ferramentas mais soft, por assim dizer, né? Que essa coisa de associar com a ideia de uma coisa virginal, da cura, né? Até a ferramenta, claro, da prisão, do degredo, e as ferramentas da patologização que vão acontecer e se manter de maneira muito forte, inclusive num período mais um pouquinho posterior, né? Eu queria voltar um pouquinho para algumas questões do texto. A gente discutiu de maneira bastante interessante. Posso ficar? Desculpa. Claro, à vontade, pode ficar à vontade. Aproveitar que você falou isso, porque o Lombroso é um dos criadores, né, da antropologia criminal. Então, ele fazia aquelas medições de crânio, enfim, para determinar o que eram os desviantes, etc. e tal. Então, você tem essa citação, né, dele num Homem Delinquente, que ele coloca a figura da Louise Michel, mas é interessante também pensar como a figura dela aparece numa série de estudos e muitos relacionados, muitas vezes, à questão da virgindade mesmo, assim. Tem muitos doutores interessados nela, inclusive mais depois da morte dela, enfim, então acho que isso é um dado, enfim, bastante importante, assim, também, como de fato, você lembrou bem, ela era, a pessoa cai naquela rede, né, de disciplinaridade, enfim, de poder desse corpo, né, e dessa conduta. Diz que tem um texto, e inclusive ela escreve vários textos, expondo, né, alguns desses mecanismos, não necessariamente voltados contra ela, né, mas expondo alguns desses mecanismos, né, ela tem textos falando sobre as prisões, ela tem textos falando sobre o hospital, ela tem textos falando sobre a figura do manicômio, né? Eu acho isso muito interessante, assim, pena que a gente ainda não tem esse material tão facilmente acessível. Bom, mas eu queria voltar um pouquinho em relação a algumas questões do texto, já que a gente já discutiu, deu uma limpada de terreno em relação à própria figura da Louise Michel, acho que é uma figura interessantíssima, mas me chamou muita atenção quando eu estava lendo o texto alguns elementos da própria escrita, né, da Louise Michel, né? Um texto que, vocês já falaram um pouco sobre isso também, reflete muito da vida dela, né? Cheio de viradas, cheio de intensidades, né? E a Louise Michel, ela era conhecida como uma grande oradora, né? Tem discursos, né? O discurso dela perante o tribunal, as respostas dela perante o tribunal são muito, muito famosas, né? O tribunal a condena ao degredo. E o texto carrega muito disso, assim. Eu acho que ele carrega muito disso por conta da própria intensidade da vida dela, além, claro, da capacidade de escrita, né? Então, o que a gente pode pensar nesse texto específico, Tomada de Posse, para inspirar, para usar o termo que a usou, né, os chamados da atualidade? A Louise Michel, como eu comecei falando, é uma mulher de letras, né? Eu acho que a poesia e a literatura nos textos e na vida da Louise Michel, mais do que nos textos e na vida, na imagem proposta para a vida da Louise Michel, é absoluta. Tanto nos textos políticos, nos seus manifestos políticos, nas suas cartas, nos seus desenhos, enfim, todas as relações que ela trava com o mundo são relações poéticas. Então, você falou muito bem, no texto ela chama a atenção justamente por isso, porque a literariedade do texto da Louise Michel, e é um texto tão profundo, politicamente profundo, emocionalmente profundo, e o quanto ela consegue sustentar toda essa dimensão combativa e, enfim, incendiária que ela tem através de uma poesia arrebatadora, uma poesia que te traga e te chama à ação de uma forma completamente quase intragável, né? É difícil ler esse texto, Tomada de Posse, e não terminar ele em pé, porque ele te chama para uma atividade, movimenta a sua paixão de uma forma que te chama a essa ação, né? Então, o engajamento da Louise, na verdade, em 56, quando ela vai para Paris, e ela já se associa nos primeiros dias da estadia dela em Paris, à União dos Poetas, foi o primeiro organismo ali em Paris que ela se associou. E nesse mesmo momento, um tempo mais tarde, ela se associa depois, né, à Sociedade Democrática de Moralização, que embora esse nome seja um pouco confuso pra gente hoje, mas ela auxiliava na educação dos trabalhadores, né, na compreensão dos seus direitos básicos, enfim, na agitação dos trabalhadores. Então, o engajamento dela, o engajamento político dela, ela sempre esteve conjugado e sempre esteve alinhado à sua produção poética e produção literária. E até mesmo nesses textos em que ela escrevia para essa comissão e depois para a União Internacional dos Trabalhadores, todos esses textos têm uma grande carga poética, uma grande carga literária de uma forma geral, né? Os textos que mais, né, são divulgados no Brasil, e eu digo isso um pouco com pesar, porque hoje, aqui no Brasil, a gente conhece a Louise Michel talvez mais pela sua relação com Vitor Hugo, né? E porque foi o primeiro livro, se eu não me engano, publicado sobre a Louise Michel aqui, foram das cartas para Vitor Hugo. E a gente vê nas próprias cartas essa densidade poética muito grande. Então, a sua obra, a obra da sua vida, de uma forma geral, ela está vinculada a engajamento de praxis, desde a sala de aula até o combate armado, de uma forma, enfim, poética, romântica, um romance revolucionário encarnado na Louise Michel, né? E eu chamo atenção aqui, inclusive, para fazer esse alinhamento com o texto, inclusive, que eu queria indicar aqui no fim do episódio, que é um poema da Louise Michel, chamado Aos Meus Irmãos, ou Canto de Morte aos Meus Irmãos, que é um poema que ela escreve já no cárcere, voltando, na verdade, alguns anos antes da anistia, em que é um poema em que ela conta a história da comuna de uma forma absolutamente poética e, enfim, indico sobre isso. Fico pensando sobre o texto da Louise Michel e, de fato, esse disparador que ele traz, né, que muitas vezes incita essa paixão contra a miséria, né, porque, fundamentalmente, o que me parece que o Tomada de Posse, ele é um texto de indignação com a propriedade privada, com a miséria, né, com a não distribuição da produção de riqueza, enfim. Então, me parece que isso é a radicalidade, assim. E a forma como ele é escrito traz essa... incita mesmo, essa sensação de uma possibilidade de um mundo não como algo utópico, simplesmente, mas a partir, como a gente falou aqui antes, da experiência, né, na comuna, que muitas coisas se transformam, mas também da experiência dela como educadora, dessa partilha coletiva de um mundo em que a miséria seja entendida como algo a ser combatido. E nesse sentido, a miséria material e psiquicamente, num pensamento reduzido, num pensamento que pretende reduzir os corpos e as vidas a identidades constituídas a partir de certos discursos sobre a sexualidade e a determinação do que são esses corpos e a divisão binária entre masculino e feminino com regras tão rígidas de comportamento. Então, nesse sentido, me parece que trabalhos como o da artista Bruna Cury são de grande importância, assim, a serem lembrados, que é uma artista visual que trabalha a partir de questões transfeministas, decoloniais, anarquistas, enfim, e que traz essa potência crítica, né, a essa identificação dos corpos e essa normatização dos corpos. Então, de uma forma radical e poética. E pensando também, aí já mais próximo do que eu estudei diretamente, que foi o trabalho da Louise Bourgeois, que é uma artista francesa que viveu entre 1911 e 2010. A Louise Bourgeois também é uma artista que constrói, né, numa batalha, assim, para se instaurar enquanto artista, por exemplo, que era algo muito... Os discursos sobre quem deve ser artista são sempre figurados no masculino. Os homens que são os grandes artistas, as mulheres não participam, né, não teriam habilidade para isso, de acordo com todos esses mesmos discursos da modernidade que produzem as misérias. Então, quando ela combate isso, e eu falo disso no texto que eu fiz para o Tomada de Posse, eu faço essa relação com as aranhas, porque a Louise Bourgeois faz essas aranhas gigantes, esculturas de aranha, com até 9 metros, enfim, são trabalhos grandes, e ela chama alguns de mamãe. Então, ela traz essa figura da maternidade numa figura monstruosa, enfim, e ao mesmo tempo tem toda a delicadeza da costura, do tecer, que é uma atividade relacionada muitas vezes às mulheres, à prática, né, diz a historiadora Michelle Perrot, às mulheres o tecido e aos homens o metal, nas próprias fábricas havia essa divisão de trabalho, trabalhos ligados. Então, quando a Louise Bourgeois tece aquela, constrói aquela aranha, né, e a gente pensa que vive do que tece, ela também, a mim, traz essa dimensão, né, de um apossar-se de si, do que é uma espécie de imaginário em torno do feminino, e combater isso. E eu acho que a Louise Michel, o texto dela, sempre traz isso para mim, porque se há toda a dificuldade de se ser uma revolucionária, de ser um revolucionário em geral, há toda a dificuldade de enfrentar a misoginia daquela sociedade que ela estava vivendo. E me parece que isso aparece no texto também, não sei se vocês concordam. Além do mais, Gabi, né, que enquanto a Louise Michel estava presa na Nova Caledônia, ela desenvolveu esse grande interesse, na verdade desenvolveu não, né, ela já tinha esse grande interesse pelas ciências biológicas, ciências naturais, e na Nova Caledônia, durante o exílio, ela se coloca essa função de desenhar detalhadamente esses animais e pequenos insetos, e ela cresce nela uma grande intimidade com a figura das aranhas, né? Que você, inclusive, menciona no seu texto, no, no seu prefácio sobre ela e essa relação com a aranha. É, ela desenvolve um interesse pelos aracnídeos em geral e desenha, né, como você bem falou, que eu acho bem curioso, assim, essa... Enfim, eu acho que esse é um indício de como era uma mulher antenada com os estudos, com o que estava sendo desenvolvido, que queria saber sobre a ciência e pensava outra possibilidade para a ciência, que não essa ciência dos doutores do século XIX, patologizante, enfim, redutiva, né, miserável. É, uma das coisas que eu acho muito caras, assim, nesse, pensando por essa via, é que através dessa investigação da natureza e investigação desses corpos outros, né, como os corpos dos aracnídeos, a Louise Michel se torna triunfa nesse espaço de revolução da imaginação, né? Eu volto a dizer, nesse lugar de repressão e um lugar de contimento e regulação, que é uma prisão, em que ela faz essa revolução da imaginação e, enfim, transcriação do que são esses outros corpos, como os corpos da natureza e os corpos, o corpo da mulher, enfim. E lembrando dessa figura da aranha mesmo, como essa figura degenerada, né? Essa figura como que a gente, enfim, ainda sustenta, como essa, por exemplo, a viúva negra, enfim, essa imagem aracnídea, não sei, como perigosa, afastada da moral. Aproveitando que a gente falou sobre a Louise Bourgeois, tem outra coisa que eu acho super interessante nela, que ela fala que ela se chama Louise, que deram esse nome pra ela porque todas as mulheres da família dela eram feministas e socialistas. E que o ideal da mãe dela e da avó, enfim, era a Louise Michel, que ela chama de a Rosa Luxemburgo francesa. Aí ela fala, né, todas as mulheres em minha família eram feministas e socialistas das ferozes. Então, a Louise Bourgeois nascida na França, então pensando um pouco naquilo que a gente estava falando sobre o impacto da Louise Michel no imaginário, é curioso esse dado, né, de que uma artista cita a Louise Bourgeois, provavelmente se chama Louise em homenagem ao pai, que se chama Louis, mas ela cria uma narrativa autoficcional na qual ela associa a si própria a uma figura revolucionária e a figura da Louise Michel. Então, acho esse ponto interessante, assim, como a gente vai vendo o desdobramento do que é essa figura, dessa imagem, de quais os lugares que essa imagem da Louise Michel ocupam no nosso imaginário, como eles vão, e como ela vai se atualizando, se recolocando. É, por exemplo, tem-se notícias que a Virginia Boulten, que é uma operária uruguaia, era chamada de Louise Michel porque era uma mulher da barricada, com grandes qualidades oratórias. Então, isso em 1920, enfim, 30. Então, é curioso que tem essa relação, como a Louise Michel, ela era uma figura muito conhecida em vida, e mítica até, né, a Virgem Vermelha, enfim, mas ela influenciou o pensamento e segue influenciando o pensamento e as práticas artísticas e os imaginários. Essa questão também da relação com a natureza, né, enfim, que vocês estavam falando sobre das observações, dos desenhos, né, é interessante que ela termina, né, o tomada de posse justamente falando: ainda hoje a terra é uma vala comum, com ouvidos forrados, cheia de seres a sofrer e morrer, enquanto tudo transborda de vida, né? E ela fala também, bem, as últimas frases são essas, né? Um mundo para a humanidade, progresso sem limites e sem fronteiras, igualdade, harmonia universal aos humanos e a tudo que existe. Então, enfim, embora tenha essa ideia de progresso, assim, né? Mas tem essa ligação com... né, com os outros seres, né, tudo que existe, enfim, né, e né, essa ideia de que os homens sofrem, né, enquanto o mundo transborda de vida, né, então eu achei muito, muito interessante isso, assim, né, dessa ideia da relação dela com a natureza. E tem uma passagem também que me, que me deixou bem, bem impressionada, assim, que ela fala, né, dessa ideia de que as pragas serão a gota d'água, né, para a revolta, enfim. E ela fala que epidemias advindas, seja da miséria profunda e negra, seja de fontes ordinárias da Ásia, talvez, ou do sangue ainda fresco das hecatombes, enchendo o ar de miasmas mortais, podem acelerar o fim desoladamente. E, então, eu acho que é interessante pensar, assim, né, talvez um pouco de um pensamento que surge, né, a partir dessa, justamente dessas observações, dessa, da natureza, dessa da prisão dela, enfim, e da ida para Nova Caledônia, né? Essa conexão, assim, com a natureza. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, porque também não era um dos tópicos, enfim, mas eu fiquei pensando a partir dessas falas de vocês agora. Fiquei pensando na Maria Lacerda de Moura, que diz também, no mesmo livro já citado, sobre tomar posse de si mesma, que a educação é uma forma de acordar para a reintegração no cosmos. Então é interessante pensar que tinha essa visão do tudo, né, do cosmos, de si em relação ao mundo de maneira ampliada, e não num pensamento estritamente humanista, que iluminista, que separaria, né? Porque é o mesmo tipo de divisão binária que divide homem, mulher, ocidente, oriente, é o que divide homem e natureza, ou cultura e natureza. Então, quais seriam as possibilidades de estabelecer outras relações com isso? E acho que me parece que a Louise Michel faz um esforço e caminha numa direção nesse sentido. E é curioso também lembrar que dizem que ela, uma vez em meio à comuna, ela corre para salvar um gato. O que, lenda ou não, diz como ela era vista também, uma pessoa que tinha essa delicadeza e essa atenção e assim, essa compreensão com seres não humanos. É, Dance, sobre esse trecho que você citou, esse é um dos meus trechos preferidos do livro. E eu lembro que quando a gente estava editando, vários comentários meus nesse trecho eram: meu Deus, Louise Michel oracular, assim. Eu achei oracular esse texto, porque, enfim, vivemos no meio de uma pandemia e, enfim, eu acho esse texto que ele fala muito sobre o momento em que a gente vive. E esse é um espaço e uma criação da Louise Michel que é uma das que eu mais admiro, que é esse saber morrer. Ela tem esse trecho de um texto dela de 71, que ela diz assim, não vou saber citar de cor aqui tudo, mas os momentos finais é: de pé, todos, a hora heroica, forte é aquele que sabe morrer. E essa frase foi, acho que é a minha tomada, né, de afeto com a Louise Michel, essa forte é aquele que sabe morrer, porque a gente vê ela, todo momento da Louise Michel é um momento solar, a morte em Louise Michel é uma morte solar, embora muitos dos, inclusive dos textos que bastante, bastante, qual que é a palavra, esqueci, bastante reacionários, assim, que eram publicados ali naquele momento, inclusive que ela se prostrava contra. Lembra num momento, assim, do julgamento, inclusive, que eles começaram a ler os panfletos, né? Os panfletos e as chamadas dos comitês. E tem um deles que ela diz sobre a União das Mulheres pela Defesa de Paris e pelos cuidados dos feridos, que ela fala que elas se opõem imensamente contra esses panfletos reacionários que estavam circulando naquele momento. E ao invés de proclamar a vitória e o progresso, ela não proclama vitória ou progresso algum. Na verdade, ela proclama glória e vingança. Luiz Michel tem uma potência vingativa e uma potência combativa nesse sentido imensa. Eu vou citando ela aqui. Ela fala assim: essa proclamação sustenta que as mulheres de Paris apelam à generosidade de Versalhes e demandam paz a todo custo. Não, não é paz que as mulheres trabalhadoras de Paris exigem, mas sim a guerra até a morte. Hoje a conciliação seria traição, seria renunciar a todos os anseios da mulher trabalhadora que exige a revolução social absoluta, a aniquilação de todas as relações jurídicas sociais existentes atualmente, a abolição de todos os privilégios, toda a exploração, a mudança do reinado do trabalho pelo capital. Em uma ordem, a emancipação do trabalhador pelo próprio trabalhador, enfim. E aí ela vai. E no fim dessa chamada, ela fala: chegou a hora derradeira, abra um caminho para as trabalhadoras, para trás com seus torturadores, ação, energia. E todo esse movimento, que inclusive ela faz através da própria ideia de morte, muitos seus poemas têm essa temática da morte, tem a temática do saber morrer, em que ela proclama essa vingança, né? não como um progresso, mas é um sangue vingativo, um banho de sangue de vingança. E eu tenho muito afeto por esse recorte assim, da história dela, porque, enfim, acho que muito dessa figura virginal é uma figura amansadora, né? Que a Louise Michel nunca teve. Eu acho que tem alguns elementos muito interessantes disso, né? E aí, já que a gente está falando de trechos interessantes, né? Tem um trecho que faz referência ao próprio título, né? A tomada de posse de tudo por todos é apenas a libertação de todos, né? Que para mim ecoa muito fortemente a ideia de comunização, né? A ideia de que o comunismo ou o que quer que seja, né? Essas utopias, elas não são um processo para uma revolução futura, são um processo do agora, né? Um processo que ele tem que ser construído de qualquer maneira aqui, né? E não, quem sabe, em outro momento. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com os próprios movimentos da Comuna, né? De Paris. Então, para a gente pensar um pouco nesse sentido, que lições será que a Comuna de Paris, e especialmente tomada de posse da Louise Michel, podem apresentar para a revolta do agora? Gabi, você quer começar? Você pode falar se você quiser. Eu estava com o mesmo trecho aqui para ler. Enfim, se quiser ler ele inteiro, ele é fantástico. Apropriação de tudo por todos não é nada menos do que a libertação de toda a gente. O fim do roubo eternamente cometido pelos privilegiados e estupidamente aceito pelas multidões. Eu acho que é isso que a Louise Michel traz pra gente, enfim, de pensar nessa figura que foi resistente, combativa, inventiva, criativa, diante da constatação da miséria, diante da revolta contra essa miséria e de todo o poder contra o qual ela se colocou, né? Contra o Estado, o poder do Estado, a prisão. Enfim. E acho interessante nesse sentido, porque de uma questão de uma vida comunal e do que não poderia ser, enfim, um privilégio apenas para ela, que quando ela desembarca na Nova Caledônia, ela e a Natália Lemel, que é uma acionária também, elas protestam contra o fato de que elas seriam colocadas num lugar com mais conforto que os seus companheiros. E elas exigiam que elas tivessem as mesmas condições dos homens. E, ao mesmo tempo, quando ela recebe a possibilidade de deixar o exílio na Nova Caledônia, ela se recusa e ela espera que essa anistia seja uma anistia para todos, para todas as pessoas. Então, acho interessante que ela tenha uma série de atitudes que tem a ver com essa espécie de igualdade radical, né? Quais privilégios se tem diante do próprio Estado, né? Eu acho isso uma coisa forte, assim, da Louise Michel, que não há um interesse em representar apenas a si próprios e, a partir disso, agir. Mas que essa ação é sempre pensada coletivamente, a partir de um pensamento coletivo, qual é o impacto disso coletivamente. E o quanto desse tratamento privilegiado para essas 30, 40 e poucas mulheres, né, que estavam juntas dela, não significavam esse amansamento da potência dessas mulheres na comuna, né? Se elas são tratadas na prisão de uma forma mais gentil, entre aspas, não sei nem que palavra usar para isso, mas de uma forma minimamente humanizada, o quanto isso diz sobre como a atuação delas na comuna era vista também, né? Como atuação secundária, como uma regulação pela punição, né? E eu esqueci de responder a pergunta, mas a pergunta era como essa energia revolucionária atua hoje, né? que a comuna traz para a gente hoje, eu acho que, para mim, tem dois pontos muito importantes assim, que a comuna traz. Um deles é que não é necessário esse gradativo caminhar de república à revolução. Eu acho que essa é uma das maiores coisas que a gente pode trazer da comuna. É o abandono absoluto das tentativas de conciliação. E isso é para, enfim, todos os libertários e libertárias compreendem no seu cerne, né? E acho que a comuna é a maior das formas que a gente vê disso, né? Da história encarnada nisso. E também como esse experimento, né? A revolução como um experimento. Experimento de autonomia, um experimento de um aglomerado de sujeitos históricos com várias tendências ideológicas e filosóficas aglomerados com uma paixão em uníssono, né? Tem um momento em que eu gosto muito do texto da Louise Michel, que é quando nas memórias ela diz sobre esse mar humano embaixo de armas. Essa imagem é muito potente na minha cabeça, eu acho que é um dos maiores legados da comuna, assim, que é essa imagem de um mar humano embaixo de armas, as baionetas como espigas num campo. Essa é literalmente o que ela diz nesse texto. E o quão potente é essa imagem, sabe? Esses 72 dias de comuna que foram um mar humano embaixo de armas. E eu acho que essa é uma imagem de um legado que a gente, enfim, deve alçar a nossa imaginação e o nosso afeto evolucionário até o fim. Fantástico. Eu acho que é bem isso. Alçar novos imaginários, novos chamados, mas acho que principalmente realizar esses imaginários e esses chamados, né? Acho que um pouco isso. Assim. Tudo é de todos no aqui e agora. Dança, você quer colocar alguma coisa? Não, eu acho... Não, é isso dessa ideia também de que o tempo inteiro no Tomada de Posse... Ela tá falando assim como não tem mais, né? Como ela pergunta em algum momento, tivesse o suficiente desses horrores, né? Ela tá sempre falando de até quando, né? Vão suportar a exploração, enfim, até quando vão... Ela tá o tempo inteiro chamando isso, né? Até quando? E daí fiquei pensando de novo naquele trecho das epidemias, enfim, que a Fabiana falou assim, né? De meio oracular, assim, e eu fico pensando, na verdade, que talvez seja meio só além de talvez ser oracular, de que a gente não saiu disso, na verdade, né, não sai desses horrores, assim, né, então acho que essa ideia, né, tipo, ela tá sempre, o alarme, soai a revolta, enfim, e acho que é um chamado muito... muito forte, muito também angustiado, assim, parece, né, de que, bom, vamos, se não quando, se não agora, eu acho, assim, né, então me toca muito por isso também, né, essa urgência, já naquela época, essa urgência, né, da revolta, enfim. Dance, eu concordo, assim, acho que de uma sensibilidade da compreensão, assim, que aquilo era uma construção de uma forma de mundo que está fadada ao colapso. E me parece isso mesmo, para além de oracular, uma percepção aguçada da história, né, e dos impactos da ação, daquilo que faz no presente, no futuro. São sempre chamadas muito potentes e eu acho que é super importante a gente, enfim, voltar ao passado e trazer esses chamados para o presente, né? Mais do que a gente ficar numa teoria, história, né? Só para a gente ver como era bonito, como uns velhos barbudos do século XIX escreviam, né? A gente realmente compreender quais são aqueles chamados que ecoam através dos séculos aí nas experiências libertárias e que muitas vezes a gente esquece e apaga, né? Uma coisa importante, a gente consegue ver que apesar de ninguém negar as contribuições extremamente importantes de escrita e ação da Louise Michel para o pensamento e para a ação libertária, muitas vezes ela é neutralizada, né, de uma maneira ou de outra, né, em detrimento daqueles anarquistas que a gente já conhece, né, que quer sempre trabalhar. E é importante a gente entender as potências que isso tem para a gente pensar e agir no hoje. Né? Luiz Michel, ela... É difícil da gente falar de uma Luiz Michel, né? Pelo que me parece, sim, né? Tem Luiz Michel para todos os gostos libertários, né? Tem Luiz Michel para o anarco-veganista, tem Luiz Michel para luta antimanicomial, tem Luiz Michel para o abolicionista, tem Luiz Michel, né, para a ultra-esquerda, para a comunização, e eu acho que isso é uma coisa fantástica e a gente precisa, de fato, conhecer. Eu acho muito bom, inclusive, que então fazendo jabá aí, né, já, que a Subinfluência tenha trazido esse texto, inclusive chamada Gabriela para poder dar os pontos na própria escrita do texto, né, acho que foi muito legal. Então, acho que a gente pode ir se encaminhando para o encerramento, e aí, bom, se vocês quiserem colocar, deixar mais alguma questão, algum ponto que vocês acham que a gente não perguntou, não tocou, mas que vocês acham que é interessante ser levantado, vocês podem ficar à vontade, e depois a gente se encaminha para as nossas dicas, pode ser? Sim, eu queria só mencionar uma coisa sobre a recepção da Luiz Michel aqui no Brasil, que eu acho que ela é bastante preocupante, porque, como eu disse no começo, quando eu mencionei um pouco sobre isso, sobre essa questão, né, de que a Luiz Michel é recebida no Brasil, principalmente com relação à sua relação ao Vitor Hugo, né? Com Vitor Hugo. Na verdade, a primeira referência da Luiz Michel aqui é uma crônica escrita pelo Machado de Assis, né, no jornal que ele editava, Gazeta de Notícias, em que ele menciona sobre essa poeta que vem ao Brasil e vai receber essa visita dessa pessoa, inclusive que ele menciona como diva, que é uma nomenclatura bastante irônica e enfim, problemática. E infelizmente a gente recebeu a Luiz Michel no Brasil com essa alcunha e também pela sua coletânea, né, intitulada Luiz Michel, Cartas a Vitor Hugo. Né? E eu acho que a Luiz Michel tem uma literatura muito imensa e bastante ampla, e a gente não tem muito acesso à literatura dela em língua portuguesa, infelizmente. O Brasil recebeu de forma bastante tortuosa como essa figura relacionada ao Vitor Hugo, ou essa figura como uma diva, entre aspas, ou essa figura lendária, lógico, do movimento operário francês, mas com uma alcunha esquisita, não muito apropriada a ela. Fiquei pensando nessa questão da recepção dela no Brasil e da própria questão da recepção do pensamento anarquista dentro dos meios socialistas, enfim, na universidade no Brasil também. Então, acho interessante pensar o Tomada de Posse em relação a esse texto da Athena Tanasio, e da Judith Butler, que é uma conversa entre elas e sai com o título Dispossession, Dispossessão. E aí, ali, elas definem, né, essa dispossessão como a situação na qual o corpo humano materializa-se e desmaterializa-se por meio da história da escravidão, colonização, alienação capitalista, apartheid, políticas de exílio e imigração, normalizações sexuais e de gênero, razão humanitária e governamentalidade securitária. Acho que essa definição que elas dão é muito interessante de ser pensada em conjunto com essa questão do tomada de posse, colocada pela Luiz Michel, e também esse apossar-se de si trazido pela Maria Lacerda de Moura. Enfim, pensando também como os escritos anarquistas contribuem para a formação de um pensamento político, independente se o autor também se autonomina anarquista, ou mais ou menos libertário, enfim, ou com qual corrente, mas como ele, esse tipo de pensamento influencia. Então, acho interessante pensar genealogicamente essa relação entre essa ideia do tomar posse, né, e um pouco essas autoras que pensam no espectro libertário sobre as possibilidades, assim, de constituição de uma vida em combate à miséria. Enfim, me parece o que a Luz Michel fez a vida toda. Inclusive, Miséria é o nome do romance que ela escreve assim que retorna do exílio. Bom, gente, vamos se encaminhar então para os finalmente. Eu não sei se a Dani falou previamente com vocês, mas eu presumo que sim. Mas normalmente a gente encerra os nossos episódios com indicações, né? Indicações de leitura, de audiovisual, de música, sei lá, qualquer coisa que vocês acham que possa compor aí com a discussão do episódio, me expandir um pouquinho, né, o campo. E é claro que, bom, a indicação mais óbvia é leiam Tomada de Posse, né? Mas, para além disso, se vocês puderem dar as indicações de vocês, e aí depois a gente dá as nossas, pode ser? Sim. Bom, eu queria indicar o livro da Gabi, que é Luiz Bourgeois, Modos Feministas de Criar. Eu acho que a Gabi é essa pesquisadora e escritora que alinha num desarranjo muito belíssimo todas essas capacidades de criação de si, criação do sujeito como um artista. E, enfim, eu sei que os Modos Feministas de Criar da Gabriela conversaram muito nos processos de tomada do texto que ela escreveu para a Tomada de Posse. E, enfim, queria deixar essa indicação aqui. O livro ele foi editado em espanhol, né, Gabi? Mas agora a gente vai editar ele em português, né, pelo Subinfluência, que sai esse ano ainda. Agradeço muito pela indicação. Então, reforçando só um pouco, o livro Luiz Bourgeois e Modos Feministas de Criar é um livro que é uma publicação vinda da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na Unicamp, sob orientação da professora Margarete Rago. Teve uma primeira edição em 2017, pela editora Ana Blume, uma edição em espanhol em 2020, pela No Libros, e agora tem uma segunda edição que vai contar com o pós-fácio da professora Ana Paula Simeone, que é uma honra para mim, pela sua influência. Então, estou muito feliz com isso. E eu vou indicar Luxo Comunal, da Christian Ross, que foi lançado recente pela Autonomia Literária, que também tratando dessa questão das práticas libertárias de arte, enfim, essas possibilidades de constituição de outras formas para a luta e para a vida. E também um quadrinho que chama Hoje é o Último Dia do Resto de Sua Vida, da Uli Lust, que conta a história dela de uma viagem em 1984, meio autobiográfico, que ela fez da Áustria para a Sicília. Então, ela era uma menina punk. Como é que se deu essa viagem e quais foram as experiências dela? Acho que essas são as minhas duas dicas. Eu ia também indicar o Luz Comunal. Enfim, a Gabriela já indicou. Bom, então, eu queria indicar a gravação, né, da Flipei, né, desse ano, da Feira Literária das Editoras Independentes, que foi online esse ano, e teve uma conversa, né, com a Gabriela, com a Fabiana, né, e com a Samantha Lodi, que é dos Papos Insurgentes, né, tá lá no YouTube, e era uma conversa do Luiz Michel e seu legado revolucionário, que acho que é bem interessante para enfim, complementar algumas coisas que a gente conversou hoje. A Mulher é uma Degenerada, né, da Maria Lacerda de Moura. Foi pela, em 2018, eu acho que foi lançado pela Tenda de Livros, mas acho que está esgotado, não sei. Mas eles têm no site deles para baixar. E também o País Está em Chamas, né? Memórias da Comuna, da Luiz Michel, que foi editado pela editora Terra Sem Amos. E acho que é isso. Então, tem uma repertório de textos e vídeos e coisas. Eu vou indicar, então, 3 episódios de podcast, de 3 podcasts anarco aí, né? Que lançaram alguns episódios especificamente sobre a Luiz Michel, né? Então, o primeiro deles é o episódio do No Trem do Tempo, sobre a Comuna de Paris, poesia anarquista de Luiz Michel, Mariela Sávio de Moura e a FOB. É um episódio que foi lançado em março, a gente vai linkar. O episódio do Desobediência Sonora, que é o primeiro da série chamada Leituras do Anarquismo, que é Luiz Michel, a Rebelde, que foi gravado com a Samantha Lodi. E o episódio, se eu conseguir achar aqui, é difícil achar o nome, o podcast Bloco A, que foi, acho que um dos primeiros episódios de podcast que eu ouvi sobre a Luiz Michel. E foi quando, inclusive, eu expandi bastante a minha concepção sobre a quantidade de textos e as questões que ela abarcou, né? Uma coisa bastante interessante. Peraí, aqui que eu já vou achar. Aqui, achei. É o episódio 15, também com a Samantha Lodi, né? Que é os 190 anos de Luiz Michel. Então, esses 3 episódios de podcasts anarquistas aí pra galera ouvir. Então, a gente vai linkar todas essas coisas. Bom, então, pra gente encerrar, a gente queria mais uma vez agradecer a Gabriela e a Fabi por se juntarem aí a gente nesse momento, pra gente poder ter esse papo fantástico sobre a Luiz Michel. Agradecer ao pessoal da Sob Influência por arquitetar esse processo todo e esse encontro, né? Foi bem bacana. E, enfim, mandar um abraço pra galera aí. Dança, quer falar alguma coisa? Agradecer mais uma vez, então, a Fabiana, a Gabriela, né? Todo o pessoal da Sob Influência, e que a gente tá bem, bem feliz com essa parceria. E agradecer também por terem editado, né, tomada de posse. Eu confesso que eu só conheci, assim, de verbete, de Luiz Michel, então para mim foi super importante para, né, ter mais conhecimento, e acho que fiquei bem, bem tocada com ela, com a história dela e com o livro. Então agradecer também por vocês terem editado. Fiquei muito feliz que vai sair o livro da Gabriela para vocês também. Então é isso, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente vocês também, Fagulha, todos do Fagulha Podcast, por terem nos recebido e, enfim, aceitado essa proposta de conversar sobre tomada de posse e, enfim, receber essa conversa e por terem compartilhado esse momento com essa conversa potentíssima. E agradeço muito, foi maravilhoso. E agradeço a Gabi sempre por me acompanhar nessas aventuras. E, enfim, é sempre maravilhoso te ouvir falar. E é maravilhoso conhecê-los, vocês dois também. E agradeço também a Autonomia Literária, que coeditou Tomada de Posse com a gente. E, enfim, foi um livro importantíssimo na trajetória do Sob Influência e... Na minha própria trajetória como editora também. Então, enfim, agradeço a oportunidade de estar falando sobre ele, esse livro tão querido e tão afetuoso. Foi um prazer estar aqui, agradeço pelo convite para falar, né, do Fagulha, da Sua Influência. Sempre bom conversar sobre a Luiz Michel e sobre práticas libertárias. E foi realmente um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, massa. Então, só vamos dar um tchau para a galera aí e encerrar. Tchau, tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a todo mundo que escutou.